O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e infelicita. A amizade apazigua e alegra os indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas na terra da alma. Quando outras emoções se estiolam no vai-vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada dos homens que se estimam. Se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta, apaga-se para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada. Cultivá-la constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira, porquanto ninguém logra êxito se avança com aridez ou indiferença ao enlevo da sua fluidez. Quando os impulsos sexuais do amor nos nubentes passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os liames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer, boa noite, meu amigo Jefferson Godoy. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos de casa. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje nesse programa maravilhoso, conversando um pouquinho com vocês, expondo alguns pontos de vista. É, Wilson, esse texto realmente é extremamente importante, porque ele deixa bem claro para todos nós que existe uma, eu diria assim, um cadenciamento, uma hierarquia nos sentimentos do ser humano. E a amizade eu acho que é um dos primeiros que tem ali. Se você tem amizade por alguém, obviamente você acaba reforçando aquele sentimento de respeito. O respeito vai levar ao amor, e quando você tem o amor, obviamente você tem maiores condições de perdoar, de exercer o perdão, que eu acredito que pela programação de hoje a gente vai comentar bastante também sobre o perdão. Mas é isso aqui, esse trecho que estava dizendo aqui nessa leitura. Os amantes, quando passam aquele impulso sexual que nós comumente chamamos de paixão, que prevalece geralmente entre o casal que realmente se ama é a amizade. Quando o casal acaba a paixão e não existe mais amizade entre o casal, na verdade não existiu nem mesmo amor entre eles. O amor e a amizade eu acho que caminham de braços dados. Inclusive tem até uma piadinha, um ditado popular que eu acho muito interessante. Eu acho os ditados populares assim muito fundos espíritas, né? Mas esse particularmente diz o seguinte: a diferença entre família e amigo é que o amigo você pode escolher. Não é isso? E nós sabemos por que a gente pode escolher o amigo. Porque existe o amor. A amizade, então, ela é sinônimo de amor. Já na família, existe o amor? Existe. Existe o amor. Mas existe muito mais aquela situação de você estar ali resgatando dívidas entre os seres da família que ali estão, e que muitas vezes, a gente já conversou sobre isso antes, dentro de uma mesma família, não necessariamente você tem espíritos amigos convivendo ali. Muitas vezes são espíritos que numa outra existência ou outras existências atrás foram rivais, inimigos, enfim, desafetos, e vêm na condição de familiares para se resgatar. Já quando você tem amizade, a gente percebe isso, né? O ditado é muito sábio. O amigo você escolhe por quê? Porque você vai através, movido através do amor, para se relacionar com aquela pessoa, né? Então, acho que um texto extremamente importante. Nós, como espíritas, devemos sempre nos lembrar de incentivar os gestos de amizade. Diria até mais, a gente consegue enxergar que quando você tem esse fator de amizade, os povos que são mais amigos entre si, você pode perceber, existe um índice de criminalidade muito inferiorizado, né? Os povos, esses povos se dão melhores. Agora, quando você pega lá aquele povo que não se tolera, uma cidade não se tolera com outra, um estado ou mesmo um país, não existe amizade, dificilmente você vive numa paz realmente, eu diria, cristã, né? Você vive naquela paz diplomática, mas não numa paz cristã. Então, tema muito importante. Eu sinceramente não me lembrava ou não sabia que 14 de fevereiro era a data do Dia da Amizade. É Dia Internacional da Amizade ou Nacional? Você não lembra? Não sei, mas eu acho que é Nacional. Nacional, né? Deve ser. Mas é isso aí, amigos de casa. Eu acho que nós temos que sempre lembrar disso. A amizade está relacionada diretamente com o amor. Se você termina um relacionamento com alguém, não existe amizade entre os dois, é porque nunca existiu o amor e a fraternidade entre aqueles dois seres. Esse é o meu ponto. Sabe o que é? Nós vivemos essa vida moderna e às vezes tão atarefados, cheio de tantos compromissos, que nem nos damos conta, nunca temos tempo, não temos tempo de ouvir, de conversar com um amigo. Mas aquele amigo que a gente realmente guarda uma afeição por ele, aquele que quando ele chega, ele se aproxima, você estende um sorriso naturalmente sem perceber porque ele está chegando, que você gosta de ficar do lado dele, que você gosta de ouvi-lo falar, que você pergunta sobre a vida dele, sobre a família dele. Imagino que essa seja a amizade verdadeira, essa coisa branda. Muitas vezes nós até confundimos a amizade. Eu não sei se seria correto chamar de colegas, eu não sei, mas os grupos, a gente acaba se reunindo em grupos. O ser humano, ele é gregário por natureza. Nós nos reunimos em grupos com os mesmos interesses. Só que nesses grupos, muitas vezes, a gente percebe a existência de uma competitividade muito grande. Quando, na verdade, o amigo verdadeiro, né, ele deseja o bem daquele seu amigo também. Então, se aquele amigo troca um carro, ou faz uma aquisição qualquer, ou faz uma viagem, né, para um lugar que ele também quer conhecer, ele se regozija com a realização do amigo. Sinceramente, ele fica feliz. Só que, no entanto, nesses grupos em que não existe uma amizade verdadeira, existe a competitividade. Se ele comprou, por que eu também não posso comprar? Porque ele pensa que é melhor do que eu? Se ele pode, eu também posso. Olha lá, foi viajar de novo, né? Depois volta e fica reclamando das contas. Então, isso na verdade é um olhar crítico sobre as outras pessoas. A gente precisa rever essas relações que nós temos. E talvez sublimar, por que não, essas pessoas que estão próximas da gente e que a gente ainda, por conta de nossas inclinações, ainda nos comportamos desta forma, né? Que se a gente consegue sublimar isso daí, transformar em amizade verdadeira, né? E sejamos menos competitivos. Eu vejo aqui que a Joana, ela diz que o orgulho afasta as pessoas, a amizade aproxima verdadeiramente. E o orgulho, ele faz a pessoa se sentir cansada, porque o orgulhoso, ele vive a vida toda pressionado, porque ele sempre tem que se sentir melhor do que as pessoas. O orgulhoso, ele sempre tem que se colocar, ele tem que ser o mais inteligente, ele tem que ser o mais rico, ele tem que ser o mais badalado, o mais legal. E nessa vida não funciona assim, né? Nós temos algum dinheiro, tem quem tenha muito mais, nós temos alguma inteligência, tem quem seja muito mais sabido do que a gente, não é? Então nós estamos num ponto intermediário. E se nós somos humildes e compreendemos esta realidade, a gente vive naturalmente, sem sobressaltos. Aqui a Joana diz, olha, a amizade equilibra as mentes. Justamente por isso. Porque a amizade verdadeira, né, que brota num coração humilde, que não quer realmente ocupar o lugar que aquela pessoa ocupa, ele tem a sua mente equilibrada, em harmonia, em paz. Que nós possamos, né, dia após dia, reavaliar os nossos relacionamentos, que possamos encontrar o caminho da amizade verdadeira, da entrega, da abnegação. É verdade, Wilson, eu concordo com o que você disse. Aliás, eu até acrescentaria o seguinte, né? Você lembrou bem, essa questão do trabalho que a gente tem, é o que a gente tem é coleguismo, né? O coleguismo é aquela obrigatoriedade que você tem de conviver bem com aquelas pessoas que ali estão. A gente até conversava um pouquinho antes do programa sobre isso. Porque no trabalho você tem que aparentar, saber trabalhar em equipe, aquela coisa toda, e para que a sua carreira deslanche. É óbvio que dali, daquele ambiente de coleguismo, você vai escolher, vai acabar tendo um relacionamento mais duradouro com alguém que vai se transformar em amizade. O brasileiro tem essa mania de confundir coleguismo com amizade. Mas a gente pode distinguir fácil. Eu distingo da seguinte forma. O amigo, quando você separa, como você falou, às vezes a gente fica longe da pessoa, mas quando você encontra anos depois, parece que foi ontem que vocês estavam se conversando e convivendo. Esse é o verdadeiro sentimento de amizade. Agora, coleguismo não. Coleguismo é aquela coisa, você está numa empresa, tem um grupo de pessoas, como você tinha comentado, aí você muda de emprego, dois meses depois você já nem lembra do aniversário daqueles que trabalhavam com você, nem se lembra do nome, nem se lembra, né? Agora tem Facebook, né, aí, Jefferson, para lembrar o aniversário das pessoas. Isso, então, exatamente. Essa convivência que você falou são as modernidades. A pessoa, muitas vezes, ela responde, manda mensagem via Facebook, porque ela não tem o hábito de ir lá ligar e falar com a pessoa pessoalmente, porque ela não enxerga aquela pessoa como amigo, ela enxerga como colega. E assim, eu vou mandar uma mensagem para o aniversário dele, a mais bonita, para todo mundo ver a mensagem bonita que eu estou mandando para ele. É por aí. E depois, aí no mês seguinte, ele posta a mesma mensagem para outra pessoa. Exatamente. Então é mais ou menos isso aí mesmo, Wilson. Mas aí eu faço essa distinção, né? O amigo é aquele que você passa anos sem vê-lo, mas quando você o encontra, o sentimento que nutre os dois é o mesmo. Você não percebe que o tempo passou. Agora o colega, né, é isso que a gente chega. Aliás, a gente fala assim, por exemplo, alemão, rapaz, o europeu de uma forma geral, principalmente o alemão, eles levam numa situação essa questão de coleguismo e amizade, que eles dificilmente te convidam para tomar uma cerveja depois do expediente e tudo mais. Não convidam, porque esse é um momento de amizade, e amizade eles guardam para os amigos. Coleguismo, eles te tratam bem no trabalho, na medida do possível, germanicamente falando, mas depois, se ele te convida para você ser amigo dele, para sair, para ir num encontro ou tomar uma cerveja depois do expediente, é porque você está dando um pequeno passozinho para se tornar amigo dele, né? Eu me lembro, eu tive um chefe alemão, e depois de uns 3, 4 anos convivendo com ele, que ele chegou e falou assim para mim: a partir de hoje você pode me chamar pelo meu primeiro nome e deixar o título de doutor de lado. Ou seja, eu fiquei assim, né? Falei: caramba, o que isso quer dizer, né? Eu saí, conversei com outro colega da empresa, ele falou assim: isso é um bom sinal. Sinal que ele já está tirando a formalidade. Você tinha sido promovido. Então, não, né? Duro que não foi. Pior não, que promovido para ele, pra no ele, conceito sim, dele. Para, né? Ele sim. Então, ele já estava querendo uma aproximação no nível de amizade, né? Mas então, e nós brasileiros somos assim. Às vezes a gente vai no trabalho, alguém te trata com uma certa frieza, você, embora seja colega, você acaba dizendo que aquela pessoa não te traga, aquelas coisas todas, né? Exato. Mas é a gente, porque a gente confunde amizade com coleguismo. Só que daí, quando você sai daquela empresa, simplesmente você esquece de quem ficou para trás. Lembrei do Roberto Carlos agora: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. É, né? Eu já diria para você o seguinte: é melhor você ter um amigo, confiar bem nesse amigo e tratar ele mesmo, do que você ter 1 milhão de colegas. Né? É o caso do Facebook, que a gente está comentando aqui. A gente, né, fala sobre amizades, né? As amizades virtuais. Será que são amizades virtuais realmente, né? É uma coisa muito superficial. A pessoa tem 4, 5 mil amigos, né, ali. E, na verdade, quando tem necessidade de falar com alguém, não encontra uma pessoa para conversar. Você sabe isso, que tem pessoas, às vezes, que tem o outro na sua rede de relacionamento. O cara é vizinho dele e ele nunca viu o cara. Exato. Você tem amizades. Eu, no meu Facebook tem um indivíduo assim. Eu não sei como que ele foi parar lá. Ele é de Brasília. Hoje, falar que é de Brasília é meio perigoso, né? Mas, né? Falar, é político? Não, não é político. É um rapaz lá de uma universidade lá. Eu não sei se eu tive algum contato com ele na época que eu fiz mestrado, alguma coisa, mas eu sei que ele é da Universidade de Brasília. Eu nunca o vi na vida. Não sei se foi apresentado por outro, mas está lá no Facebook, né? E o pior, né? Na época do aniversário dele, eu mando mensagem para ele também. Bem, amigos, muita atenção para esta frase: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora para a nossa prece de abertura. Vamos ouvir a prece súplica na voz de Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigo. Amigos ouvintes, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. No primeiro bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho. E durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui do nosso amigo Jefferson Godoy. Mas você também pode participar pelo telefone 2105-6611, 2105-6611, ou pela internet no endereço www.facebook.com/programa-visão-espírita. Nós avançamos hoje para o capítulo 14, no item 1, que trata do assunto Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O texto começa com a citação do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, semelhante ao de Lucas, capítulo 18, versículo 20, e de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Tem uma outra citação agora de Êxodo, parte do Decálogo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Segue o comentário de Allan Kardec. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus, desta forma, quis mostrar que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto menos obrigatório é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a este mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam. Em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos dados para lhes obter o que necessitavam? Não, Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que não apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na vida presente, mas com certeza em outra existência, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, não se diga mal do próximo, se esqueçam e perdoem as suas faltas, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para com estes últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Pois é, Wilson, você sabe que enquanto você estava lendo essa passagem, eu considero esse capítulo 14, o honrar a teu pai e a tua mãe, um dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque em todo momento você vai se colocar nessa posição. É mais ou menos como aquele lance que a mãe da gente sempre fala, né? Quando a gente era criança, ela fala: quando você tiver filho, você vai ver o que, que eu estou querendo dizer, né? E a gente ria, caçoava e tudo mais, né? Mas a gente vê que hoje em dia essa questão da ingratidão filial, ela é tão cruel, ela é tão cruel, que existem pessoas que valorizam mais o próprio cachorro do que o próprio pai ou a mãe. Tem gente que fala assim: ah, olha, meu pai está muito velho, ele já não consegue segurar suas necessidades, ele dá trabalho, coisa e tal, então, sabe, eu vou colocar ele num asilo. Coloca ele num asilo. Mas aí arranja um cachorro que faz exatamente o que o pai velho faz, defeca pela casa, levanta a perninha, a patinha em um outro lugar e carimba as paredes, né? Derruba as coisas, faz sujeira quando come, né? E a pessoa acha bonito: ah, meu cachorro, ah, que beleza, né? E, óbvio, né? Eu me lembro, meu pai contava para mim uma história, assim, era uma pequena fábula, mas assim, rapidamente, o que que era? Tava lá, tinha o avô que morava junto com o pai, o filho dele e o neto e a nora. E então, ele, sempre que ele ia comer, ele sentava com o menino e coisa e tal, pipipi, papapó, comiam. Quando o velho começou a ficar mais velho, mais pepezão, como dizia meu pai, fazia sujeira e tudo mais, aí o filho, né, do senhor, decidiu dar fim no pai, colocá-lo num asilo em algum lugar. E aquele pai, saindo de casa, ele levava somente uma tira de couro, né, uma pele de animal. Aí, naquele momento em que o neto foi se despedir do avô, o avô pegou uma faca e cortou um pedaço daquele couro e entregou para o neto. Daí o neto pergunta: mas vô, por que que você cortou o couro e me deu um pedaço? Ele falou assim: para que você amanhã entregue esse pedaço de couro para o teu pai. O meu pai, quando ele contava essa historinha, ele queria dizer justamente isso, né, que nós acabamos sendo injustos com os nossos pais a todo momento, né? Quando você é criança, teu avô, teu pai são seus ídolos, são seus super-heróis. Depois que eles ficam velhos, não servem mais, né? E hoje no Brasil a gente tem uma situação diferenciada, porque nós temos ainda muitos velhos que sustentam uma casa, porque são aposentados e têm aposentadoria. Eu li outro dia na internet que existem pessoas aposentadas cujo salário nem fica para ele. Ele passa todo para o seu filho, para a família do filho, né? Então, honrar pai e mãe é justamente isso. Se você quer ser honrado, a leitura foi fantástica, a mensagem fantástica. Se você quer ser honrado no futuro, você tem que honrar hoje. Você tem que respeitar e tratar bem hoje, porque amanhã depois o seu filho vai ver o seu compromisso, vai ver a forma que você tratou o seu pai, e o seu filho vai acabar te tratando muitas vezes da mesma forma, porque ele se espelha em você. Não é isso? Então, é uma condição triste, mas ela é verdadeira. Infelizmente, nós somos tão ingratos, mas tão ingratos, que consideramos às vezes um cachorro, um cão. Não que não devêssemos tratar bem o cão, longe disso, não é isso que eu digo, mas tem gente que às vezes tolera mais um cão pateta em casa do que o próprio pai, que precise de algum tipo de conforto na velhice. É, Jefferson, essa reflexão que você nos convida aqui é muito séria, de verdade, sobretudo essa sociedade nossa, né, moderna, em que é tão comum as pessoas aí substituírem. Tem quem substitua filhos por cães. Por cães, por gatos. Por gatos, exatamente. Não que nós não os amemos, né? Nós amamos os cães, amamos os gatos. Mas a gente tem que cuidar para a gente não substituir. Isso é uma substituição. Você precisa amar as pessoas. Nós acabamos cultivando a misantropia, né? O afastamento dos outros seres. E o programa de hoje fala exatamente disso, fala de amizade. Isso. Fala da aproximação entre as pessoas, do compartilhamento, da afetividade entre os seres. E Kardec aqui ressalta justamente este aspecto, né? Essa mesma obrigação de afetividade, aqui de caridade que nós devemos expressar com as pessoas do nosso convívio na rua, no nosso trabalho, na escola. Nós também temos a mesma obrigação, e ele coloca aqui que ela é ainda maior por conta da dívida que trazemos com os nossos pais. E muitas vezes é o oposto. Em função da necessidade de aceitação dentro dos grupos, a gente acaba criando um verniz social, superficial, uma polidez superficial no comportamento, né, na rua, e quando voltamos para casa com os nossos pais, né, já os tratamos com uma certa grosseria, né, com uma certa com falta de paciência, sobretudo aqueles pais, como você citou, que já se encontram numa condição mais complicada, mais delicada mesmo, que já não tem um pensamento tão claro, né, uma rapidez de raciocínio, tal qual o nosso, né, que ainda dispomos neste momento, mas que um dia também, com sorte, né, se a gente tiver sorte, muita sorte, a gente chega lá, né, porque ou a gente envelhece, ou a outra alternativa, ou a gente desencarna, né? Então tem que ter muita sorte para chegar até lá. E essa paciência que falta para a gente, esse cuidado com o papai, com a mamãe em casa. É verdade, Wilson. É justamente isso. E é importante, nessa leitura, o Kardec salientou bem isso aí, né? Às vezes você trata mal teu pai hoje porque ele te tratou mal, teu pai e tua mãe, porque eles te trataram mal quando você era pequeno. Mas, como eu disse no começo do programa, muitas vezes, numa família, não estão os espíritos que mais se amam, mas estão os espíritos que mais necessitam da sua regeneração moral, do exercício do perdão, para que se resgate as suas dívidas. Então, muitas vezes, um pai omisso, uma mãe omissa com um filho, pode ser reflexo, como a leitura aqui disse, de uma existência anterior, onde aquele que hoje está no papel de filho fez a mesma coisa no passado, né? Então, isso tudo a gente tem que estar sempre se lembrando. É uma sabedoria fantástica essa de Deus, né, que permite que a gente faça esse tipo de coisa, né? Eu não vou me lembrar a referência da obra, mas nós estudávamos num evangelho no lar, em casa, e nós estamos acompanhando aquela obra, Emmanuel comenta o Evangelho de Marcos. E num dos textos era sobre pai, amar o seu pai e a sua mãe. Ele, no comentário de Emmanuel, ele dizia que nem todo o tesouro que uma pessoa pode acumular na terra, seja ele grande como for, nem todo esse tesouro seria suficiente para pagar a dívida que temos com os nossos pais carnais, com estes que aceitaram nos receber aqui. Nós não temos neste momento conhecimento da história, mas eles nos receberam, forneceram para a gente este corpo que nós temos, não o nosso espírito, mas este corpo. Este corpo que foi preparado de acordo com a necessidade das experiências que nós precisávamos. O seu pai e a sua mãe. Então você vive aqui hoje por conta deles dois. Em algum momento eles te amaram antes de você nascer. Eles te amaram porque te aceitaram. Exatamente. Você foi apresentado a eles, né? Como eu disse, não sabemos a gravidade do caso, mas você foi apresentado a eles. Eles te amaram e te aceitaram. Mesmo que depois, como a gente viu no texto, eles, frágeis como todos somos, não tenham conseguido oferecer o que tinham de melhor. Né? Todos nós somos frágeis. Sim, sim. Quem de nós não poderia fazer melhor do que faz? Eu acredito que poderíamos. Eu poderia fazer muito melhor do que eu faço. Eu poderia ser muito melhor do que eu sou. No entanto, nós somos frágeis, estamos aprendendo, os nossos pais também. Né? Muitas vezes a gente escuta as pessoas se lembrando e cobrando os pais. Ah, porque se o meu pai tivesse me dado condições, eu teria estudado, eu teria feito. Né? Ou se meu pai tivesse acumulado algum dinheiro, eu hoje não precisaria passar pelas dificuldades que eu passo. Isso eu já ouvi várias vezes. E tem um absurdo daqueles que esperam o pai desencarnar para receber o dinheiro que o pai tem lá ainda, a casinha que o pai mora, né? Que o pai ou que a mãe mora, ele espera que o pai desencarne para ele pegar e vender aquilo ali o mais rápido possível. Então nós temos, quando nós lemos um texto desse, isso, o meu comentário, sobretudo, não é para que nós nos sintamos culpados, mas que nós nos atentemos, né, na nossa condição de devedores aos nossos pais, sim, né, e de caridade com eles, e de oferecermos tudo o que pudermos, porque eu acho que não existe nada pior do que a consciência pesada. Essa é verdade. E você carregar a consciência pesada, no momento em que seu pai for embora, e ele vai, né, a sua mãe, ela vai também, você se lembrar e falar, poxa, mas eu podia ter feito, eu podia ter ouvido mais as histórias que ela queria contar tanto para mim, e eu não deixava, porque aquelas histórias ela já me contou mil vezes, né? Ela vai contar de novo aquela história, deixa ela contar de novo aquela história com minúcias, com detalhes, né? Ofereça para ela o mais valioso que você tem, que é o seu tempo. O nosso tempo é o que nós temos de mais valioso. Quando a gente fala em piedade filial, né, aqui a gente trata de dinheiro, mas muito além do dinheiro, porque o dinheiro que a gente tem é o que menos vale. E se nem o dinheiro a gente quer dar, né? Exato. Às vezes o filho tem dinheiro, ele dá dinheiro, mas para não precisar ir, né? Olha, eu dou dinheiro, eu pago uma enfermeira, eu pago uma clínica, eu pago um acompanhamento, que é justamente para não ter trabalho. Não, né? O que é essa piedade filial é a presença, estar ali do lado, escutar as histórias, como eu disse, participar, perguntar de novo, mesmo que você já esteja careca de ouvir aquela história lá, né? Mil vezes, né? Quem sabe a gente tem essa oportunidade, aqueles que têm ainda o papai e a mamãe, ainda têm essa oportunidade, né? Exatamente, porque depois no futuro, eu costumo dizer isso, não adianta botar flor em sepultura, né? Entregue as flores em vida. Eu sinto tanta falta do meu pai e da minha mãe hoje. Eu tive um relacionamento muito bom com eles, graças a Deus, e eles comigo. Amparei-os naquilo que pude. Mas pra você ter uma ideia, Wilson, disso que você comentou, porque depois você sente falta realmente. Você sabe que eu tenho até hoje guardado em casa, que eu vira e mexe, eu estou consultando um caderno que era da minha mãe, que ela anotava receitas. Não que eu seja cozinheiro ou que eu esteja aprendendo a cozinhar, mas só para ver a letra dela, sabe? Para você ver e se lembrar da letra dela. E às vezes eu vejo alguma página do caderno, onde tem uma receita dela, e falava, oh, lembro quando ela, esse era o doce que ela mais fazia, geralmente quando reunia todo mundo. Então daí você fala, puxa vida. E ela fazia o doce, deixava a gente lamber a tigela, aquelas coisas todas, né, do creme e tudo mais. E realmente é isso mesmo que você comentou. Eu entendo também essa questão de honrar pai e mãe. Nós temos que lembrar que Deus é o nosso pai. Então, no momento em que nós não honramos o nosso pai e nossa mãe carnal, nós também não estamos honrando o nosso pai celestial e espiritual, que é Deus. É isso? E sem nos esquecermos também que nós honramos o nosso pai e a nossa mãe também com a nossa conduta. Exatamente. Porque quando nós temos uma conduta adequada, alinhada a valores morais, que certamente o seu pai e a sua mãe tentaram transmitir para você, quando você se alinha com isso, seu pai se sente honrado, sua mãe se sente honrada. Exato. Então, quando nós alinhamos o nosso comportamento, caminhamos no caminho do bem, isso para o pai é motivo de honra, é motivo de alegria, né? Que possamos dar alegria para os nossos pais, para que quando eles forem, assim como você acabou de lembrar aí, você se lembre com essa alegria. Exatamente. Olha que alegria de lembrar dos bons momentos, do doce e tudo mais, e não ficar com aquela consciência pesada, né? Arrastando correntes aí por décadas. Exato, né? Isso. Bem, amigos, nós vamos agradecer agora os nossos patrocinadores. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nossa gratidão à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, de distribuição bimestral e gratuita, a Livraria Espírita Allan Kardec, localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec, 3402-8022. O Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba. Mais informações sobre como se associar ao Clube do B, ao Clube do Livro, pelo telefone da livraria. Eu vou repetir, 3402-8022. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Intermunicipal de Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650. e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo ou nos reprises pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras para ouvir a programação da União Rádio Web. Pelo celular, pesquise lá na sua loja, na loja de aplicativos do seu celular, ou Apple ou Android, pesquise União Rádio Web. Vai aparecer o logotipo ali, você instala e ouve pelo celular. Diretamente pelo site, acessando www.uniãoradioweb.com.br ou diretamente pelo Facebook, na página do Facebook da União Rádio Web. Lá no topo da página, ali nos posts, no perfil, tem o player, quando você clica e ouve diretamente na página, facebook.com/uniãoradioweb. Lá na página também você vai encontrar muitas postagens, frases para você compartilhar e realmente iluminar e alegrar o seu dia. Você pode colaborar com a União Rádio Web, anunciando o seu negócio ou a sua empresa no site ou no aplicativo. Ou, se preferir, pode também depositar qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou passar o número. 71850-4/500, agência 5189, no Banco Itaú. Olha, eu vou repetir novamente, a conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar o depósito para União Rádio Web. Nós vamos agora, o Rodrigo vai pôr para a gente um pequeno intervalo comercial. Voltamos com música, com Guilherme Arantes, falando sobre o amanhã, sobre esperança. E retornamos para o segundo bloco de perguntas e respostas. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Será a estrada que surge. Amigos, você que ligou o seu rádio agora, você acabou de ouvir Guilherme Arantes com a linda canção Amanhã. Você está ouvindo o programa Visão Espírita e nós estamos seguindo para o segundo bloco do nosso programa, onde fazemos perguntas e vamos comentando. Nós falamos sobre o tema perdão, começamos a falar, na verdade, no programa anterior, na edição anterior, e continuamos hoje. Hoje, o nosso amigo Jefferson Godoy é que vai responder, comentar as perguntas. Qual o efeito de alimentar lembranças desagradáveis, ou mesmo de elaborar comentários pejorativos, sobre aqueles que já não estão mais entre nós, aqueles que já desencarnaram? Né, familiares ou pessoas conhecidas, né? Tem muita gente que se lembra deles e às vezes lá lembra daquelas situações desagradáveis. Isso tem algum efeito, Jefferson, tanto para quem faz quanto para aquele que desencarnou, né? Existe algum resultado disso aí? Bom, Wilson, é o seguinte, né? Depende também da situação evolutiva dos dois lados. Se você fala, por exemplo, pejorativamente, ou lembra de situações ruins, ou faz mal, ou comentários ruins de uma pessoa que já desencarnou, e aquele espírito recém-desencarnado ou não, estiver num nível evolutivo ainda não tão elevado, ele pode se sentir, sim, vamos dizer assim, magoado, da mesma forma que quando nós aqui, quando estamos encarnados, falamos mal de alguém, fazemos fofoca de alguém, e aquele fofocado acaba por descobrir. Existe sim um ressentimento dessa parte. Consequentemente, se esse espírito que foi alvo do comentário, que não estiver num nível elevado o suficiente para entender a fraqueza humana do comentário, ele pode tentar se vingar em um último caso, né? Pode gerar aí um processo de obsessão. É exatamente como acontece quando a gente bate boca com alguém, fala mal, daí fica um tentando se vingar do outro, fazer o mal um para o outro. Agora, se a pessoa, o espírito desencarnado, já estiver numa situação de elevação suficiente para entender que aquilo, sei lá, não levar a maldade, né? Não pagar a maldade com maldade, ele pode simplesmente ignorar aquela situação ou, pelo contrário, vibrar por aquele que fez o comentário pejorativo, né? De nossa parte, eu acho que vale a pena sempre nós seguirmos os conceitos da boa educação, né? Não é porque o espírito não está mais na carne entre nós que nós vamos ficar alimentando rancores, né? É uma bola de neve, né? Você rancoriza dali, você vai ficar consequentemente também envolvido por espíritos que se satisfazem e se comprazem desse ato baixo, vulgar, mesquinho, que seja. O bom é evitar a todo custo qualquer tipo de comentário negativo. Eu, né, diria em vida e Em qualquer momento. A gente precisa aprender, né, a ser menos crítico com as pessoas, com a sociedade de uma forma geral, até mesmo com a classe que tanto agora nos incomoda, com a classe política, com as autoridades. A gente precisa aprender, porque esses pensamentos críticos não colaboram com a situação. E você falou uma coisa interessante, porque a pergunta é sobre comentários. Mas o pensamento já é suficiente também para motivar esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa fala, não, eu não comentei absolutamente nada, mas pensou. Pensou. Não é? E se a pessoa comentou ou pensou algo desta natureza para um irmão desencarnado em desequilíbrio, exato, significa que quem fez o comentário já também está em desequilíbrio. Também está, né, em desequilíbrio. Porque se tivesse equilibrada, não faria o comentário. Então são dois desequilibrados. Exato. Então um processo obsessivo, de fato, pode, exato, se estabelecer. Exato. Né? Pode. Aliás, eu diria para você o seguinte, muita gente às vezes pensa que a obsessão só existe do desencarnado para com o encarnado. Mas pode existir o contrário. A pessoa... Por exemplo, a gente estava falando anteriormente de pai, mãe e tudo mais. Suponha que uma pessoa tenha tido uma mágoa enorme com um pai ou com uma mãe. Aí esse pai ou essa mãe desencarna e esse indivíduo fica constantemente praguejando contra o pai, contra a mãe. Ele está, na verdade, obsediando aquele espírito desencarnado, né? Ele está exercendo uma função de obsessor. É um caso, um típico de obsessão de encarnado para desencarnado. E o desencarnado, ele recebe, né, esse pensamento como se fosse uma ligação. Né? Vamos fazer uma analogia com algo que é do nosso dia a dia. Como se ele tivesse com um celular e você mandando WhatsApp para ele o dia inteiro ali, né, com ofensas e com coisas ruins. Imagine bem isso. Você o dia inteiro recebendo mensagens de alguém, te ofendendo, né, desejando mal seu várias vezes por dia. E da mesma forma quando você vibra positivamente. Ele, exatamente, também sente positivamente aquilo lá. E obviamente que você fazendo bons comentários, alimentando a boa lembrança, elevando uma prece, que eu acho que é muito importante, você vai alimentar nele esse sentimento mútuo. Né? E de gratidão. De também. Gratidão, exatamente. É. Bem, existem limites para a concessão do perdão? Alguém que trai e é perdoado, torna a trair e é perdoado novamente, insiste em tornar a trair, nós vemos muitos casos assim. Jesus nos orienta a perdoarmos 70 vezes 7 vezes. No entanto, não existem casos especiais? A pergunta é, perdoar é submeter-se indefinidamente aos agravos do ofensor? Existem algumas coisas que a gente tem que sempre levar em consideração. Por exemplo, você pega lá na Bíblia, existem várias passagens, por exemplo, Jesus falava muito do perdão, perdoar 70 vezes 7, mas também tem uma passagem que ele orientava os apóstolos, caso os apóstolos não fossem bem recebidos num vilarejo, que ele agitasse, que ele tirasse o pó da sandália que era daquele vilarejo e mudasse de vilarejo, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas que contrassenso. Ele falava de amar, de perdoar e também pregava esse tipo de segregação? Não, o que ele quis dizer quando amar o próximo, não significa que você tem que ficar lá de mãozinha dada, beijinho, abraço e tudo mais. É como a gente falou na pergunta anterior, se pelo fato de nós não vibrarmos negativamente, não desejarmos o mal para aquela pessoa, já é uma forma de amar o seu próximo, o seu inimigo, ou que seja, o seu ofensor. De forma geral, nós temos que pensar o seguinte, temos que lembrar que da mesma forma que nós nos ofendemos, nós também somos ofensores, e muitas vezes. E como Jesus mesmo disse, se queres ser perdoado, perdoa se queres ser perdoado. Nós temos que nos colocar sempre também na outra situação, porque muitas vezes aquele indivíduo que tanto nos trai, que tanto nos fere, que tanto nos ofende, muitas vezes está naquela situação que a gente comentou anteriormente, naquela leitura do Evangelho de honrar pai e mãe, na condição de que ele é um espírito que numa existência anterior foi extremamente ofendido, ferido, magoado, traído por nós, e agora ele está reagindo de uma forma inusitada, imatura talvez, não evoluída, mas que está só retribuindo. Né? Então, assim, o limite para o perdão é o seguinte, você pode perdoar e se mudar, tirando a poeira da sandália, ou seja, se mudar de que forma? Não dá mais lado para aquela situação. Perdoa, vibra positivamente pelo seu ofensor e deixa a vida seguir. Muito interessante a sua colocação. Porque o amor, a gente se impregna dele. Se você está num ambiente que alguém te ama, e você ama também, você se impregna do amor. Exato. O nome disso é afeto. O que é afeto? É a capacidade de afetar e ser afetado pela outra pessoa. Se eu permito que você me afete, eu levo parte de você comigo. E se eu afeto você, eu deixo em você parte de mim. Então veja que nós vamos compartilhando do que nós somos, do que nós produzimos no pensamento, de acordo com a nossa situação. O que Jesus disse é, né, se puder, saia impregnado de amor, mas não saia impregnado das más vibrações das pessoas. Exato. Aquelas pessoas que não te recebem bem, que não gostam de você, né, saia, chacoalhe o pó das sandálias, isso é, não leve nada consigo dali. Não levar nada consigo é também não levar raiva. Raiva. Não leve nada, né? Deixe no esquecimento. E também não deixe a raiva. Também não deixe raiva. Não gere raiva. Exatamente. É você realmente se desligar, deixar ir. Né? É como aquela pessoa que vai trabalhar pela manhã, acorda cedo, bem-humorada, alegre, e vai para o trabalho feliz, né? Cumprimentando as pessoas pela rua. Né? Ela trabalha numa loja, é uma vendedora, por exemplo. A hora que ela chega na loja pela manhã, abre a porta da loja, o primeiro cliente que chega, ela fala, bom dia, posso ajudar? A pessoa vai falar para ela, eu só estou olhando, eu posso olhar, você vai ficar andando atrás de mim, coisa desagradável, né? Uma pessoa mal-humorada, de mal com a vida. Aí ela já fica toda chateada, triste, né? Vai lá para o fundo da loja, fica lá no fundo da loja, não sai mais de lá, cabeça baixa. Uma amiga dela chega do lado dela e fala, e aí, o que aconteceu, né? Você está triste? Ah, aquele mal educado, grosso. Olha, chego de manhã todo alegre, cumprimentando todo mundo. Ele vai lá e acaba comigo. Quem ele pensa que é? Né? Aí passa o tempo, ela vai almoçar, na hora do almoço ela vai para casa, a mãe dela, ela está esperando ela, fala, e aí filha, como é que foi o seu dia? É uma droga, logo de manhã, a hora que eu cheguei, já aconteceu isso. E assim vai o dia inteiro, né? À noite ela encontra com o namorado, e aí meu bem, tudo bem? Tudo bem nada, hoje o dia já começou, né, atravessado, de lá para frente foi só coisa ruim. É o que acontece com a gente. Diante de alguma situação, a gente leva aquilo com a gente, e a partir do momento em que você leva aquilo, você polui a sua visão para o resto das coisas. Você começa a não enxergar mais a beleza, as coisas boas que você tem, porque aquilo está impregnado em você. Então foi muito boa essa colocação, viu, Jefferson, da gente. A gente perdoa, mas não é obrigado a viver junto com a pessoa, né? Perdoar é só deixar ir. Não ser afetado, não ficar lembrando da pessoa. Exato. Né? Ah, mas a pessoa nem repassar. Nem repassar para outro também. Nesse caso, nesse exemplo que você deu, imagina, a vendedora ouviu uma colocação atravessada do primeiro cliente, ela poderia simplesmente repassar para os próximos clientes. Isso acontece muito. Sim. Né? Ou seja, tratou mal, né? Lá, ela projeta aquilo para outro. Exato. Quer dizer, aí ela está fazendo o inverso. Né? É. Alguns consideram, mesmo que inconscientemente, o ódio que sentem, o rancor, como uma forma de exercerem seu direito à justiça. Faz sentido desejar o mal para alguém que julgamos mal? Jesus já dizia, perdoa na mesma intensidade que queres ser perdoado. Não faz sentido, porque eu diria o seguinte, Wilson, nesse nosso Facebook verdadeiro aqui, que é a encarnação e tudo mais, não existe réu primário. Nós nunca sabemos o que foi realmente que nós fizemos. Então, às vezes, a pessoa tem aquele ódio de um outro e diz, ah, é porque eu estou me vingando, porque merece justiça, mas não está vendo o que ele fez numa existência anterior para aquele que o feriu, né? Então, não, eu diria para você que não é uma forma de fazer direito à justiça, porque quem tem que julgar é Deus, né? Nós temos sim que nos disciplinarmos para, como nós dissemos, é difícil, mas temos que evitar pagar o ódio com ódio, pagar a dor com dor, pagar a ofensa com ofensa, né? Se te dão, é o que Jesus dizia, se te batem na face, dá logo a outra face. Não é que ele dizia que você tinha que deixar te baterem, mas ele dizia, se alguém te trata mal, não vá você tratar mal, trate a pessoa com bondade, com carinho, né? Portanto, não faz nenhum sentido você desejar o mal para alguém, como está dizendo ali, até porque isso vira, pode gerar um processo obsessor, de obsessão, de ambas as partes, e isso vai acabar se tornando ruim para os dois ou para aquele que acha que está fazendo justiça. Dizem que este mundo é um espelho, né? Ele reflete tudo aquilo que você mostra para ele, né? Sem diferença. Se você mostra alegria, ele te devolve alegria. Se você mostra gratidão, ele te devolve gratidão. Se você mostra, estando ou não com razão, como aqui a pergunta nos coloca, né? Acreditando ou não com razão, mas se você mostra ódio ou rancor, né? Ou um desejo que a pessoa pague por aquilo, que por si só já é uma forma de desejar o mal para a pessoa, se você desejar isso, é isso que você vai receber de volta. Então, nós poderíamos pensar em não fazer isso até egoisticamente, pensando em nós mesmos, pensando no nosso bem-estar, né? Olha o que eu estou dizendo, ainda egoisticamente, olha, eu não vou odiar a outra pessoa, ou desejar o mal para ela, porque isso vai se reverter totalmente para mim. Como eu quero viver uma vida boa, é melhor eu não desejar nada, eu desejar que ela se dê bem, que ela seja feliz, porque assim também é esse desejo que eu vou receber. É até meio egoísta de nossa parte, mas é um começo. Você sabe que tem essa questão egoística que você falou, mas esse ponto da pessoa com ódio julgar que o ódio dele é um fato de justiça, ele já está sendo orgulhoso de achar que ele não falha, que ele nunca cometeu absolutamente nada com o outro, por isso ele se dá no direito de odiar para punir uma outra pessoa, para julgar. O Divaldo Franco diz isso, que o ódio é um reflexo da violência. Nós, na verdade, queríamos bater, né? Brigar, bater. Só que como nós não podemos, por conta das convenções sociais, nós odiamos. Odiar eu posso, né? Odiar não preciso me manifestar, não preciso ir lá falar, fazer, brigar, não preciso nada. Aqui, de onde eu estou mesmo, quietinho, em silêncio, eu odeio ele, né? Então é como se eu estivesse exercendo o meu poder sobre ele. Então, eu quietinho, odiando, é como se eu tivesse um poder e o meu ódio pudesse fazer mal a ele. E não faz, né? Faz a você. Esse que é o problema. Tem aquela brincadeira que o pessoal fala, Deus, dá-me paciência, porque se me der uma metralhadora, não sei o que eu faço, né? Mas então, a pessoa, muitas vezes, isso que você comentou é importante, Wilson, a gente salientar que às vezes a pessoa acha que não, eu não vou partir para agressão física nenhuma, mas eu posso odiar. Muitas vezes o reflexo e os resultados do ódio que você nutre para com o teu irmão pode ser tão grave quanto você partir para agressão física. Ou até mais. É. Perdão e justiça. Há quem afirme que se todos perdoássemos, não haveria justiça. Comente isso. Se todo mundo perdoar tudo, né? Onde vai ser a justiça? Uhum. Se eu perdoar tudo e todo mundo perdoar tudo, então todo mundo vai ficar fazendo coisa errada, ninguém vai... Na verdade, eu diria o seguinte, se todo mundo se perdoar, não vai existir crime. Porque muitas vezes, como que a gente verifica que acontece, por exemplo, uma chacina? Ah, porque um bandido, num determinado momento, matou um policial e o grupo de policial formou uma outra quadrilha e foram lá e executaram uma chacina. Se vingaram, né? E ficam nessa situação. Ou seja, o que falta realmente é o verdadeiro perdão, é aquele sentimento que a gente falou no início, de amizade, sentimento que vai gerar realmente amor, é entender que perdoar é uma chave interessantíssima e extremamente importante para que nós nos perdoemos. No momento que você não se perdoar, não perdoar, você não vai ser perdoado, isso vai gerar orgulho ferido, vai gerar o egoísmo, vai gerar tudo isso e os sentimentos se afloram negativamente. Olha, e Deus? Deus perdoa? O que é necessário para obtermos o perdão de Deus? Acho que Deus perdoa, sim, porque Deus é amor e Deus é bom. infinitamente bom, sábio e justo. E por ser justo, é que ele... Algumas pessoas falam, Deus castiga. Não é que Deus castiga, nós nos castigamos. Deus educa, né? Deus educa, porque ele aplica a lei. Todo mundo sabe qual é a lei e ele educa pela lei, né? O que é mais necessário para nós conseguirmos o perdão de Deus é uma coisa simplista demais. É o arrependimento. No momento que você se arrepende daquilo que fez e pede uma segunda chance, Deus vai dar sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Mas Deus, sim, isso é perdoar. Mas Deus não deixa de cobrar a responsabilidade de cada um de nós. É a cada um segundo os seus atos. E o perdão? Esse perdão, então, nos exime da nossa responsabilidade de reparação do mal que cometemos? Não, claro que não. Para cada ação que nós fazemos, existe um efeito. Para cada causa tem um efeito. Tem uma consequência. E né? Mesmo perdoado, as consequências permanecem. Sim, permanecem, porque é a lei. Né? Caso contrário, Deus não seria justo. Né? Você infringiu uma lei divina, ele vai te julgar. Por isso que nós não temos que julgar, porque Deus julga. Deus usa os atenuantes da lei e os agravantes. Então, por exemplo, eu vivo uma situação difícil, uma grande dor, como exemplo. E posso pensar, poxa, se Deus me perdoasse, eu deixaria de sofrer. Você até pode pensar isso, mas de repente aquela dor que você está sentindo já é a sua redenção perante Deus. Você poderia, talvez, aquela dor que você sente... Ser uma oportunidade. Exato, né? Uma oportunidade. E se Deus não fosse tão bom para te dar essa oportunidade, você poderia estar sofrendo muito mais do que você está sofrendo naquele momento. Então, o perdão de Deus se faz pelas oportunidades que Ele nos oferece. Exatamente. Então, Deus nos perdoa nos oferecendo oportunidades. Então, a crença, por exemplo, das penas, o dogma das penas eternas, é uma crença em que não há perdão. Não há perdão, não há lógica. Não há perdão, porque é uma condenação eterna por um erro temporário. Exato. Aí você pega algumas crenças que têm essa tendência de pregar isso, Wilson, e de repente você aqui perdoa o seu ofensor, mas Deus não perdoa e submete aquele ao fogo eterno da punição eterna. Não é assim. Deus não seria bom, né? E não se chamaria Deus se ele não agisse dessa forma. Então, um Deus de misericórdia. De misericórdia. Nos perdoa, nos oferecendo condições, situações para que nós possamos, né, talvez através até mesmo do sofrimento, chegarmos ao arrependimento. É. Depois da expiação, uma forma da gente tirar da consciência pesada o mal que fizemos ao outro. Exato. E a reparação. Exato. Tem um ditadozinho também que a gente costuma falar bastante, né, Wilson? Se não for pelo amor, que seja pela dor. Né? Deus faz isso. Ele nos passa todos os mecanismos necessários para nós agirmos dentro do amor. Se nós nos desviamos daquilo, ele não pune, ele corrige, ele orienta, mas ele mostra as consequências dos atos de cada um. Cada um das dificuldades que vivemos todos os dias, a cada minuto que passa, nós vivenciamos a misericórdia de Deus para conosco. Então, a nossa vida em si, desde a nossa reencarnação, a oportunidade de retornarmos para cá, né? Essa oportunidade de discutirmos esses assuntos, de aprendermos, de refletirmos sobre isso, sobre a nossa relação com as pessoas, né? Isto é a misericórdia de Deus atuando sobre nós. Quando você vê o dia se acabar, o sol se põe, e pelo fato do sol nascer no dia seguinte, você já mostra que é uma segunda oportunidade que Deus está dando. Né? Ele está dando outra chance ali. Por mais que você erre no dia que passou, olha, eu fiz o que eu não devia, eu falei o que eu não devia, magoei quem eu não devia, mas acaba o dia, escurece, amanhece um novo dia. Hoje eu não preciso fazer o que eu fiz ontem, não é necessário. Eu posso fazer diferente. Né? Eu posso me calar antes de falar, antes de ofender. Eu posso pensar diferente. Eu posso. Basta me querer. Exatamente isso. Vamos agora para o nosso, para a nossa poesia. Nós trazemos sempre uma poesia aqui para o programa Visão Espírita. Hoje selecionamos a poesia também sobre amizade, chamada Gratidão pelos Amigos, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me asserena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas de que preciso burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando o desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M650 de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, pela Rádio Brasil AM690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, nosso amigo que está fazendo palestra hoje lá em São Pedro, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, o amigo aqui presente hoje, Luiz Pessoa Guimarães, o Luiz Pessoa Guimarães, que estará amanhã na União Espírita de Piracicaba, a partir das 14:30, fazendo a palestra lá com a gente. Então, quem quiser participar, 14:30, Luiz Pessoa Guimarães, na União Espírita de Piracicaba, Rua Regente Feijó, 933, aqui no centro de Piracicaba. Também o nosso amigo Sérgio Aguiar, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os ouvintes, a todos que nos acompanham, pela generosidade, pelo carinho. Fico meu desejo a todos os amigos que nos ouvem, que tenham um excelente final de semana, um final de semana muito alegre, iluminado. Que os próximos dias sejam dias cheios de desafios, mas dias também cheios de boa vontade. Que tenhamos bons olhos para com as pessoas, para a vida, né? E que assim consigamos, enfim, alcançar a paz de espírito que tanto buscamos. Eu passo agora as últimas palavras para o amigo Jefferson Godoy e peço para que depois, Jefferson, você já faça a nossa prece de encerramento. Ok. Wilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, conversando com todo mundo aí. É sempre muito educativo, sempre falo isso. Eu agradeço a todos por essa atenção dispensada e convido a todos, nesse momento, a elevar o seu pensamento ao plano superior e vamos rogar a Deus que continue nos abençoando sempre, que Ele derrame as suas bênçãos de paz, de amor, de perdão sobre todos os nossos lares, sobre todos os nossos entes queridos, sobre todos os nossos irmãos. Que a espiritualidade amiga que opera em nome de Deus e em nome de Jesus, o nosso governador maior, esteja conosco nessa final de semana que se inicia e durante toda a semana que vem, para que tenhamos sabedoria, resignação, coragem, saúde e fé. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.